andrecidismoral.com.br. Isso é bom do gato preto. Ai. Diretamente é Fuge do cavaco, o alagoano estourado. E é que ela sempre furar o upa quando o nosso bonde passa. Menino que tá de triunfo e na garupa nós embaça. Eu tô chaveando de quebra e encosta pra nós fazer fumaça. Nós é o moleque do problema e era já viste bem de graça. Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara mas não corre. Quer bater de frente e Mr. M, pede pra ver se a firma é forte. Desacreditou do meu talento e hoje provado seu veneno. Soltado você tá se mordendo, porque não atura nem fudendo. Tem que aturar, viu? Daquele modelo. É o bonde do gato preto. E o bonde do véio. É que ela sempre fura a lupa quando nós bonde passa. E me lido que tá gueto e um fina garupa que mais embaça. Eu tô chaveando de quebra e gosta na goma fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, elas avista e vem de graça. Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre. Quer bater de frente Mr. M, peitar pra ver se a firma é forte. Desacreditou do meu talento, hoje provado seu veneno. Surtado você tá se mordendo, porque na dura nem fudendo. E é que ela sempre furar o upa quando o nosso bonde passa. Menino que tá de triunfo e na garupa nós embaça. Eu tô chaveando de quebra e encosta pra nós fazer fumaça. Nós é o moleque do problema e era já viste bem pegado. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Diretamente é...